A Ficheiro 27. A princípio, chifrar não permitia que eu ou Merit fizéssemos, fosse o que fosse, na cozinha ou no horto dela. Pelo que nós duas ficávamos sentadas, inúteis, a vê-la trabalhar. Merit tinha horror de se tornar uma sogra intrometida, mas as mãos dela estavam ansiosas por se ocuparem. Deixa-me só prensar a cerveja, pedia ela. Eu podia varrer o chão, propunha eu. Mas Chifra parecia sentir-se insultada com as nossas ofertas. Ao cabo de uma semana de estarmos sentadas, não aguentava mais. Pegando num jarro grande e vazio, anunciei: vou à fonte. E saí, porta fora, antes que a minha anfitriã pudesse levantar qualquer objeção, surpreendendo-me a mim própria, assim como a Merit. Depois de anos de ter medo das ruas em Tebas, saí rapidamente para esta rua, não inteiramente segura de para onde é que devia ir. Mas, uma vez que havia sempre outras mulheres a ir ou a vir da fonte, rapidamente descobri a minha rota. Enquanto andava, fui olhando para dentro dos poiais e sorri a crianças nuas que brincavam na poeira. Comecei a ver diferenças entre uma casa e a seguinte. Flores plantadas aqui e ali, linteis pintados de vermelho ou verde, bancos postos à entrada. Sentia-me outra vez menina, com os olhos abertos a novas cenas, com o meu dia esvaziado de trabalho. Perto da fonte, ultrapassei uma mulher grávida que cambaleava à minha frente. Este não é o teu primeiro, pois não? Perguntei-lhe com vivacidade quando fiquei ao lado dela. Quando se virou para olhar para mim, vi a cara de Raquel, tal como esta deve ter sido nos longos anos antes de finalmente ter tido José. A cara da mulher contorceu-se de raiva e de desespero. Oh, minha querida, disse eu envergonhada, falei antes de perceber o que isto significa para ti. Não temas, mãezinha. Este rapaz será saudável. Os olhos dela abriram-se de medo e com esperança, e a boca dela caiu aberta. Como é que te atreves a falar comigo dessa maneira? Este irá morrer, como os outros antes dele. Sou odiada pelos deuses. As palavras saíram tintas de amargura e raiva. Sou uma mulher sem sorte nenhuma. A resposta saiu-me com a segurança da própria grande mãe. Uma voz que veio através de mim, mas não de mim. Ele nascerá perfeito e em breve. Se não for esta noite, será amanhã. Chama-me e eu ajudar-te-ei nos tijolos e cortarei o cordão. Ahouri era o seu nome. Depois de termos enchido os nossos jarros, conduziu-me de volta à casa do padeiro. Ela vivia poucas portas a leste de Mena, e quando o tempo dela chegou, na noite seguinte, o marido veio procurar a parteira, nascida no estrangeiro. Com um Merit, assisti a um dos partos mais fáceis e menos complicados da minha vida. Ahouri soluçou de alívio enquanto segurava a terceira criança do seu ventre, mas a única que nascera a respirar. Era um rapaz robusto, a quem ela chamou Den Nouri, o primeiro a quem era dado nome em minha honra. O marido dela, um oleiro, deu-me um belíssimo jarro como forma de agradecimento e beijou-me as mãos, e ter-me levado para casa nos braços, se eu o tivesse permitido. Merit espalhou a história de que eu tinha feito uma qualquer espécie de maravilha por Ahouri e, passado pouco tempo, estávamos mais ocupadas do que tínhamos estado em Tebas. A maior parte dos homens que trabalhava no val era jovem, com mulheres em idade de ter filhos. E nós assistimos a uns bons 10 partos por mês. Chifrá já não tinha convidadas ociosas a quem dar de comer. E, na verdade, rapidamente ganhou mais iguarias e linho do que precisava. Mena estava orgulhoso de ter mulheres tão respeitadas sob o seu teto. e tratava-me como se eu fosse a sua própria tia. As semanas e os meses passaram rapidamente e a vida no Val tomou um ritmo cadenciado. As manhãs eram os momentos de maior azáfama, antes que o grande calor caísse. Os homens saíam cedo. As crianças brincavam nas ruas, enquanto as mulheres varriam a casa, cozinhavam as refeições do dia e iam buscar água às fontes, onde se trocavam notícias e faziam planos para o festival seguinte. Embora o grande rio não fosse visível da cidade, regulava mesmo assim o fluxo da vida quotidiana naquele vale árido. As estações do rio eram celebradas pelos artesãos que tinham crescido ao pé do Nilo a embeberem-se nos ritmos agrícolas com grande exaltação. Após tantos anos na terra do grande rio, aprendi finalmente os belíssimos nomes das estações que ele regulava. Akit, a inundação. Perit, a descida das águas. Shemou, a colheita. Cada uma delas tinha o seu feriado, o seu rito lunar, as suas próprias comidas e canções festivas. Mesmo antes da minha primeira lua das colheitas no Val, veio um escriba à porta de Mena com uma carta do meu filho. Ramos escreveu para dizer que estava outra vez a viver em Tebas, que lhe tinha sido atribuído o lugar de escriba do novo vizir, que se chamava Zafenat Paneha, e que era o escolhido do rei. Enviou saudações em nome de Amon-Ra e Isis e uma oração pela minha saúde. Era um bilhete formal, mas eu fiquei feliz por ter pensado em mim o suficiente para o enviar. E aquele pedaço de calcário, escrito pela sua própria mão, tornou-se a mais preciosa das minhas posses. E apesar dos meus protestos, tornou-se prova do meu estatuto de pessoa de importância. Não muito depois de a carta do meu filho ter chegado, apareceu outro homem à porta a procurar a mulher chamada Dener. Shifra perguntou-lhe se eram a mulher ou a filha dele que precisavam dos tijolos da parteira. Mas ele disse: nenhuma delas. Então ela perguntou se ele era um escriba com outra carta vinda de Tebas. Mas ele disse que não. Sou carpinteiro. Shifra foi ao jardim com notícias curiosas acerca de um carpinteiro solteiro que procurava uma parteira. Merit tirou os agudos olhos da fiação e, ostentando falso desinteresse, disse: Dener, vai ver o que é que o desconhecido quer. Eu fui, sem pensar. Os olhos dele estavam mais tristes, mas em todas as outras coisas continuava o mesmo. Fiquei ali parada um momento, antes de Benia estender a mão direita na minha direção. Sem hesitar, pus a minha mão esquerda na mão dele. Estendi a minha mão direita e pegou nela com a esquerda dele. E ficámos assim, de mão na mão, e a sorrir como tontinhos, sem falar. Até que Merit não conseguiu aguentar mais tempo sem saber o que se passava. Dener, chamou ela com falsa preocupação, estás aí ou era um pirata que estava à porta? Conduzi-o pela casa até lá atrás, onde Merit saltitava como um pássaro de um pé para o outro, com o sorriso louco do deus Bes na cara. Shifra também sorria, tendo justamente sabido que Merit passara os últimos meses à procura do artista que me tinha dado o seu coração, em conjunto com a caixa luxuosa que me acompanhava desde Tebas. Elas disseram-lhe que se sentasse e ofereceram-lhe cerveja e pão, mas Benia só olhava para mim e eu correspondia ao olhar fixo dele. Vá lá, então, disse Merit, dando-me um abraço e depois um empurrão. Mena irá levar-te a tua caixa de manhã e eu irei atrás dele com pão e sal. Vai em nome da senhora Isis e do consorte dela, Osíris. Vai e alegra-te. Ao deixar a casa da minha amiga para seguir um desconhecido, fiquei surpreendida com a minha própria certeza, mas não hesitei. Caminhámos pelas ruas, lado a lado, durante o que me pareceu muito tempo, sem dizer nada. A casa dele era perto da margem da colónia, perto do caminho que levava aos túmulos, muitas ruas longe de Merit. Enquanto caminhámos, lembrei-me das histórias das minhas mães, acerca de mãos pintadas com henna e de canções para o noivo e para a noiva, quando eles estavam a caminho da tenda nupcial. Sorri ao pensar em mim mesma, como estando numa espécie de procissão, naquele momento, a caminhar para o meu leito nupcial. Também sorri ao pensar em como Merit iria correr de fonte para fonte na manhã seguinte, contando a toda a gente o caso entre Benia, o mestre carpinteiro, e Daener, a parteira mágica. Quase ri ao pensar nisso. Benia interpretou o som que escapou da minha boca como um sinal de tensão. Pôs o braço em volta de mim, pôs os lábios contra o meu ouvido e sussurrou: "Não temas." Palavras mágicas. Encostei a cabeça ao ombro dele e fizemos o resto do caminho de mãos dadas, como crianças. Quando chegámos à casa dele, que era quase tão grande quanto a de Mena, levou-me a ver todos os quartos e, com grande orgulho, mostrou-me a mobília que tinha construído. Duas cadeiras, que pareciam tronos, uma cama com ornamentações esculpidas, caixas de muitas formas. Ri-me quando vi a cadeira de alívio, que era demasiado bonita para o propósito sujo a que servia. "Pensei em ti quando fiz estas coisas", disse ele, encolhendo os ombros de embaraço. "Pensei em ti aqui sentada, a dormir aqui, a pôr as coisas na ordem, ao teu próprio modo. Quando a Merit me encontrou, fiz isto para ti." Pegou numa requintada caixa que estava num nicho da parede. Não era ornamentada, mas era perfeita, feita de ébano, madeira usada quase exclusivamente para os túmulos dos reis, polida até brilhar como a lua negra. "Para o teu estojo de parteira", disse ele, e estendeu-me. Olhei fixamente para ela por um momento, assoberbada pela generosidade e pela ternura. "Não tenho nada para te dar como testemunho", disse eu. Encolheu um ombro, num gesto que eu rapidamente vim a conhecer tão bem como conhecia as minhas próprias mãos. "Não tens que me dar nada. Se me tirares isto das mãos, livremente, a tua escolha será o teu testemunho." E foi assim que me tornei uma mulher casada no Egito. Benia pôs uma refeição na mesa para nós, que consistia em pão e cebolas e fruta. E ficámos sentados na cozinha e comemos e bebemos num silêncio nervoso. Eu era uma rapariguinha, da última vez que me tinha deitado com um homem. Benia tinha pensado em mim desde aquele dia no mercado, 2 anos antes. Éramos tímidos como dois virgens que são casados pelos pais. Depois de comermos, pegou na minha mão e levou-me para o quarto principal, onde estava a linda cama, cheia de linho lavado. Lembrou-me a cama de Ranfer, na casa de Naqtra. Lembrou-me a cama de Chalém, na casa do pai dele. Mas então Benia virou-me para ele, pousou as mãos na minha cara, e eu esqueci todas as camas que tinha visto antes daquele momento. Deitar-me-nos juntos foi uma terna surpresa. Desde a nossa primeiríssima noite que Benia teve grande cuidado com o meu prazer e parecia descobrir o seu próprio prazer no meu. A minha timidez desapareceu durante aquela noite e, à medida que as semanas passaram, descobri poços de desejo e de paixão que nunca tinha suspeitado possuir. Quando Bénia se deitava comigo, o passado desaparecia e eu era uma alma nova, renascida no sabor da boca dele, no toque dos dedos dele. As enormes mãos agarravam-me o corpo e desatavam nós secretos, criados por anos de solidão e silêncio. A visão das suas pernas nuas, grossas e torcidas como cordas, por causa dos músculos, excitava-me tanto que Bénia me espicaçava quando saía de manhã, levantando a saia para revelar o topo da coxa, fazendo-me corar e rir. O meu marido ia para a sua oficina todas as manhãs, mas, ao contrário dos cortadores de pedra e dos pintores, não tinha de trabalhar nos túmulos, pelo que voltava para mim à noite, que era quando eu e ele descobríamos ter ainda maior prazer um no outro. Assim como o triste facto de eu não saber cozinhar. Durante os anos que passei na casa de Nactra, raramente vagueei para dentro da cozinha, quanto mais preparar uma refeição. Nunca tinha aprendido a fazer pão num forno egípcio, ou a amanhar peixe, ou a depenar aves. Comíamos fruta verde do jardim negligenciado de Bénia e eu implorava pão a Mena. Envergonhada, pedia Chifra que me desse uma lição de culinária, a que mérito assistiu só para fazer pouco de mim. Tentei recriar as receitas da minha mãe, mas não tinha os ingredientes e tinha-me esquecido das proporções. Sentia-me tonta e envergonhada, mas Bénia só se ria. Não vamos morrer à fome, disse ele. Mantive-me vivo durante anos, com pão pedido emprestado e fruta, e com o ocasional banquete em casa dos meus amigos e da família. Não me casei contigo para seres minha cozinheira, mas, muito embora fosse uma estranha na cozinha, encontrei grande alegria em tratar da minha própria casa. Era enorme doçura decidir onde devia ficar uma cadeira, decidir o que plantar no jardim. Apreciei o prazer de criar a minha própria ordem, trauteando canções enquanto varria o chão ou dobrava cobertores. Passava horas a dispor as panelas na cozinha, primeiro por ordem de tamanho e depois de acordo com a cor delas. A minha casa era um mundo que me pertencia, um país em que eu era governante e cidadã, onde escolhia e servia. Uma noite, voltando para casa, muito tarde, exausta, depois de ter assistido ao parto de gêmeos saudáveis, pensei que me tinha perdido no caminho. Parada, no meio da rua, na noite escura, reconheci a minha casa pelo cheiro. Uma mistura de coentros, de trevo e do odor a cedro de Bénia. Meses depois de me ter mudado para a minha própria casa, Mena preparou um pequeno banquete para mim e para Bénia. Os trabalhadores do meu marido cantaram canções da oficina deles. Os filhos de Merit cantaram sobre pão. E depois, todos os homens, com as suas mulheres e crianças, juntaram as vozes para cantarem canções de amor, das quais parecia haver um número infinito. Eu reagi timidamente à atenção que chovia sobre nós, às taças levantadas, aos sorrisos abertos e aos beijos. Apesar de Bénia e eu sermos demasiado velhos para aqueles disparates, estávamos atordoados de deleite um com o outro. Quando Merit se inclinou para mim e me disse para parar de ficar ressentida com as pessoas por terem a oportunidade de se banharem na luz da nossa felicidade partilhada, pus de lado toda a timidez com gratidão e sorri aos meus amigos. Tinha tido razão em confiar em Bénia, que era a alma da bondade. Uma noite deitámo-nos de costas a olhar fixamente para os céus. Havia apenas uma lasca de lua e as estrelas dançavam por cima de nós quando me contou a vida dele. As palavras vieram lentamente, pois grande parte das memórias eram tristes. Só tenho uma recordação do meu pai, disse Benia, a visão das costas dele, enquanto se afastava de mim, num campo onde eu estava sentado atrás do arado, a desfazer torrões de terra. Tinha eu 6 anos quando ele morreu, deixando a mãe com 4 crianças. Eu era o terceiro filho. Ela não tinha irmãos, nem uma família de gente generosa. Teve de encontrar colocação para nós. Portanto, levou-me à cidade e mostrou as minhas mãos aos cortadores de pedra. Tomaram-me como aprendiz e ensinaram-me e fizeram-me trabalhar até que as minhas costas se tornaram rijas e as minhas mãos calejadas. Mas eu era a piada das oficinas. O mármore rachava se eu entrasse numa sala. O granito chorava se eu levantasse um cinzel para ele. Um dia, ao vaguear pelo mercado, vi um carpinteiro arranjar um banco velho para uma mulher pobre. Ele viu o meu cinto e fez uma vénia profunda, pois, muito embora eu fosse apenas um aprendiz, os cortadores de pedra, que trabalham em materiais imortais, são considerados muito melhores do que os que trabalham a madeira, cujas façanhas, mesmo as mais grandiosas, decaem como o corpo de um homem. Disse ao carpinteiro que desperdiçava o respeito dele em mim e que até o mero arenito me derrotava. Confessei que estava em perigo de ser mandado para a rua. O trabalhador da madeira tomou a minha mão na dele, virando-a para um lado e para o outro. Deu-me uma faca e um pedaço de madeira e pediu-me que fizesse um brinquedo para o neto dele. A madeira parecia quente e viva, e o boneco ganhou forma nas minhas mãos, sem esforço. O próprio grão do pinho parecia sorrir para mim. O carpinteiro fez um sinal de assentimento face à coisa que eu tinha feito e levou-me para a oficina do professor dele, apresentando-me como um provável aprendiz. E foi aí que descobri o trabalho da minha vida. Aqui o meu marido suspirou. Foi também lá que eu conheci a minha mulher, que era uma criada na casa do meu mestre. Éramos tão jovens, disse ele suavemente. E no silêncio que se seguiu, eu percebi que ele tinha amado a esposa da sua juventude com todo o coração. Depois da longa pausa, continuou. Tivemos 2 filhos. Mais uma vez parou. E no silêncio ouvi as vozes de rapazinhos, o riso tonto de amor de Benia, uma mulher a cantar, uma canção de embalar. Morreram de febre do rio, disse Benia. Tinha-os levado para fora da cidade para ir ver o meu irmão, que por casamento fazia parte de uma família de agricultores. Mas quando chegámos à casa, encontramos o meu irmão a morrer e o resto da família dele infectado. A minha mulher tomou conta deles todos, sussurrou ele. Devíamos ter-nos vindo embora, concluiu, com uma auto-reprovação ainda em carne viva, passados tantos anos. Depois disso, vivi apenas para o meu trabalho e só amei o meu trabalho. Visitei as prostitutas uma vez, confessou ele embaraçado, mas era demasiado triste. Até ao dia em que te vi no mercado, não me dei ao trabalho de ter esperança em nada. Quando te reconheci como minha amada, o meu coração voltou à vida. Mas quando desapareceste e pareceste desdenhar-me, fiquei zangado. Pela primeira vez na minha vida tive raiva do céu por me ter roubado a minha família e depois por te ter balouçado em frente aos meus olhos e te ter arrebatado para longe de mim. Estava furioso e assustado com a minha própria solidão. Por isso arranjei uma mulher. Eu tinha estado completamente quieta até ali, mas aquele anúncio fez-me sentar. Sim, sim, disse ele embaraçado. A minha irmã encontrou-me uma rapariga casadeira, uma criada em casa de um pintor, e eu trouxe-a para aqui comigo. Foi um desastre. Eu era demasiado velho para ela. Ela era demasiado parva para mim. Oh, Denner, disse ele numa infelicidade de desculpas. Nós éramos tão errados um para o outro que até poderia parecer engraçado. Nunca falávamos. Tentámos partilhar a minha cama duas vezes e até isso foi horrível. Por fim, ela teve mais coragem do que eu, a pobre rapariga. Passadas duas semanas, foi-se embora. Saiu de casa enquanto eu estava a trabalhar. Foi até ao barco e voltou para a casa do pintor, onde ainda está. Resignei-me a fazer das bebidas fortes a minha companhia regular, até que Merritt me procurou. Visitou-me 3 vezes, antes que eu tivesse concordado em ir ver-te. Tenho sorte, por a tua amiga não entender o significado de não. Virei-me para o meu marido e disse: e a minha sorte é medida pela tua bondade, que não tem limites. Fizemos amor muito lentamente naquela noite, como se fosse a última vez que o fizéssemos, a chorar. Uma das lágrimas dele caiu na minha boca, onde se transformou numa safira azul, fonte de força e de esperança eterna. Bennion não me pediu que lhe contasse a minha história. Os olhos dele enchiam-se de perguntas quando eu mencionava a maneira de fazer cerveja da minha mãe ou a habilidade da minha tia como parteira. Mas ele refriava sempre o impulso de saber. Acho que tinha medo que eu me esfumasse se ele tentasse sequer perguntar o significado do meu nome ou como é que se dizia água na minha língua natal. Noutra noite sem luar, contei-lhe quanto podia da minha verdade. Que o pai de Ramoz era o filho de Ranfer, irmã de Nactra. E que eu tinha vindo para Tebas depois do assassínio do meu marido, que tinha ocorrido na nossa própria cama. Quando me ouviu dizer isto, Benny estremeceu, pôs os braços dele à minha volta como se eu fosse uma criança, acariciou-me o cabelo e limitou-se a dizer: pobrezinha, que era tudo o que eu desejava ouvir. Nenhum de nós, alguma vez, deu voz aos nomes dos nossos amados mortos. E por este ato de respeito, eles permitiram que nós vivêssemos em paz com os nossos novos companheiros e nunca assombraram os nossos pensamentos durante o dia, nem visitaram os nossos sonhos à noite. A vida era doce no Vale dos Reis, na margem ocidental do rio. Bennie e eu encontrávamos quanto precisávamos um no outro. Na realidade, éramos ricos de todas as maneiras, menos de uma, pois não tínhamos filhos. Eu era estéril, ou talvez apenas demasiado velha para ficar grávida, embora já tivesse vivido uma vida preenchida, perto de 20 de anos. As minhas costas eram fortes e o meu corpo ainda obedecia à atração da lua. Tinha a certeza de que o meu ventre era frio, mas mesmo assim nunca consegui arrancar a raiz da esperança do meu coração e quedava-me triste a cada passagem da lua nova. Apesar disso, as crianças não estavam completamente ausentes das nossas vidas, pois Merritt vinha sentar-se frequentemente na soleira da nossa porta, com os netos atrás, que nos tratavam como tio e tia, especialmente a pequena Kia, que gostava tanto de dormir na nossa casa, que a mãe, por vezes, a mandava ficar connosco, para ela me ajudar no jardim e para dar mais cor às nossas vidas. Bennie e eu partilhávamos histórias à noite. Eu falava-lhe dos bebés que apanhava e das mães que morriam, embora felizmente fossem poucas. Ele falava das encomendas dele, cada uma delas um novo desafio, baseado não só nos desejos do comprador e dos construtores, mas também nos desejos da madeira na mão dele. Os dias passavam em paz, e o facto de não haver muita coisa que diferenciasse um dia do dia seguinte parecia-me um grande presente. Eu tinha as mãos de Bénia, a amizade da Merit, o toque da carne de recém-nascido, os sorrisos das novas mães, uma menina que ria na minha cozinha, uma casa minha. Era mais do que suficiente.